Vem, vem, de onde eu vim é assim. G-Vox, use satisfação, meu mano. Gideon, pra hip hop, novos ares. Vem, vem. Eles me olham, eles me julgam. Eles agem como se soubessem. Elas descem, rolam e mexem. Eles ficam rodando peste. Seus putos mudem de assunto. Esqueçam logo de mim, porque de onde eu vim, isso nunca tem um bom fim. Se liga aí, pode vir. Os manes fica aqui. Se fica de ti-ti-ti, o bang trap, neguinho. Do boom e clap, veio o rapper. Dissemina essa febre. Os manes fecham, o bang cresce. As minas sempre enlouquecem. Bira, grana, fama, damos invejoso na lama. A minha trama, tipo teia de aranha, chama. Tua rapa vaza que o time tá formado. É novos ares, vagabundo, mandando recado. Eles me olham, eles me julgam. Eles me invejam, mas não sabem de onde eu vim. Eles me olham. Salve, meu mano, se toque. Eles me julgam. Satisfação. Licença pra eu falar uma coisa pra eles, tá ligado? Deixa que eu explico. Favela, barraco, quebrada, sangue bom. Chame como você quiser. Por ela eu não vou mudar nada, porque você sabe que é assim que é. Então bote fé que eu sigo de pé, porque eu não dou ré pra nenhum Zé que quer me impedir de conquistar tudo que eu quiser. Eles perdem tempo, fofoca no Facebook por inbox. Por isso que o nosso som toca, nós não estamos dando boi pros blocks. Pode falar, mas agora fizemos conexão de inox. Então pode pack pra somar, vou fechar com mano de box. Os dedos acusam, os dedos apontam, mas vários que julgam não sabe metade das histórias que os calos nos meus dedos contam. Os dedos apontam, mas se desapontam, porque não dá resultado. E agora eu que pergunto, se eu parar de cantar, quero ver qual vai ser seu assunto. Eles me olham,